1, 2, 4, 5, Zulu, vento 1, 0, 0, graus, 1, 8, nós, visibilidade maior que 10 km, céu parcialmente nublado, 1, 7, 0, 0, pés, ajuste de altímetro, 1, 0, 1, 3, nível de transição, 0, 5, 0, temperatura, 2, 9, graus, chuva nas proximidades, procedimento ILS, X-ray, para pista 10, pista em uso 10, rádio farol Salvador inoperante. Atenção, taxiway Alpha interditada, entre taxiway Índia e taxiway Juliet. Controle Salvador 120 decimal 80 solo 121 decimal 90 torre operando na frequência 118 decimal 95 tráfego indisponível. Aeronaves com destino ao pátio militar contactar operações Salvador 122 decimal 5. Informe que recebeu informação Oscar. Salvador International Airport. Information Oscar 1245 Zulu. Wind 100 degrees. 18 knots. Visibility more than 10 kilometers. Scattered 1700 feet. Altimeter setting 1013. Transition level 050. Temperature 29 degrees. Rain. In the vicinity. ILS X-ray. Procedure. Runway 10, active runway 10, Sierra Victor Delta, radio beacon out of service. Attention, taxiway Alpha closed between taxiway India and taxiway Juliet. Solder approach control 120 decimal 80. Ground control 121 decimal 90. Control tower on 118 decimal 95. Clear. Tá, próximo ponto de espera da 10, já tem 3895. 3895, pista 10, autorizado ali a decolar 90 graus, 18 knots. Ali decola 10, tá 3895. Muito boa tarde. Bom dia, boa noite, informação. Foro 0, perdão, 1777, para Porto Seguro, 340, copia? O voo 1777 está autorizado, então, para Porto Seguro, nível de voo 340, decola da cabeceira 10, com curva a... direita, subida da EL, após voa direto para Leda e após direto para o destino. O transponder é o 5122, controle em 120, décima 8, cotejo. Porto Seguro autorizado, nível 340, decolada 10, curva direita da EL, Leda, depois direto ao destino, Porto Seguro. 5122, a transponder 208, é o controle. Gol no 777, correto, o cotejamento, chame para o pushback no portão 5. Chamarei para o pushback, gol no 777. Controle azul 4082, abastecido, autorizado no ILS, bem? Autorizado ILS, reporte estabilizado. Relacionamento, chega para o táxi, Condor 25. Uma 20, desce para 3.000, 10.013. Uma 20, descendo para 3.000, fazendo ajuste, 1013. Azul 402, estabilizado, Elias. Chama a torre agora, 118.95, azul 402. 18.94082, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, azul 4082, sinal que você vai baixar travado. 4082, bom dia, tráfego avistado, chegado trem, vento 090, 90 graus, 18 nós, pouso autorizado. E pôs no 0403. Papa Tango? Boa queda aí, prossiga. Mike Quebec mantendo os corredores 1500. Azul 4082, solo 52, direito 219. Direito 219, 4082. Solo, Salvador, muito bom dia, azul 4082, então, por favor. Azul 4082, tá. Bom dia, autorizado o táxi via Alfa e chamamento da táxi Juliette. Ok, táxi via Alfa antes do Juliette, chamarei. 4082. Salvador, 5728-350, Recife. Teu web 5728, autorizado para Recife, nível de voo 350, pela Aper Whisky 58. Decola na cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5133, o controle em 120, desce para 8. Web 5728, correto, 5133 é o controle, chama para o push. Autorizado, chame táxi. Web 5728, o altímetro no 013. Claro, táxi, gol 1777, nós com 119 a bordo, 2 horas e 48, alterna na casa. 12h48, 119, Aracaju, tá livre o táxi, via Pátio 1, Indy Alpha, no ponto de espera, chame a torre 1895. É um bom dia, gol no 777. Obrigado, um ótimo dia, gol no 777. Bom dia. Azul 4082, na Alfa antes da Juliette. Azul 4082, agiliza a manobra, ingresso via Juliette para o portão 3. Agilizando Juliette para 03. Solo, 3191, agora para o táxi alterando barulho. 3 horas e 26 de autonomia, VOB de 193. Acabou, já alcançou 3 por 3. Tá, então, 2000, autorizado ILS 1013, Rumba 20. Autorizado ILS 1013, descendo para 2000 pés, Rumba 20. Bom dia, Oxa 6213. É, copia o 360 para o Galeão. Oxa 6213, autorizado então para o Galeão, nível de voo 360 pela APA Zulu 10 até ESMAP. Pode direto para as posições Lúvito e Barbacena. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida da EL após Leda e Bridge. Transponder é 5130. Corrijo 5131 e o controle em 120.8, corteja. 3191, bom dia. Pista 90, autorizado ali a decolar, vento 90 graus, 18 nós. A linha decola da 10-3191. Cruzando 050 para 4000, TAM 3604. 3604, desce para 2000, pés 1003, autorizado ali. 2003, reportarizado. 604. Afirmativo, em forma indicada, 604. Iniciou a redução agora, 229, conforme chegado. Reduz para 180 mais. Afirmativo, será reduzido. 3604. Da pista, baixa transmissão, Salvador, 11, Laborda, é isso? Infelizmente, Salvador, 4:30, ok. Quando o 25 está livre, cruzamento imediato, pode prossiga na Alfa, Juliette, Pátio Uno, Índia e ponto de espera na 10. Quando lá, troca para a frequência da torre em 118.95. A 3191 decolado ao 01, controle 120, 10.8, bagagem. 208, obrigado, seu bom final de semana. Rumba 20, check trem de pouso, vento 090 graus. 18 nós, 1013 pouso, autorizado. 520, pouso autorizado, tem baixado travado. Autorizado o posicionamento, chame para o táxi hoje, 62, 13, o altímetro no 013. Identificação, desce para 3 mil pés, mantém a via chegada maré, 1013. O azul 4463, é 160 para ele, é o Zeis, confirma. 125, decimal 10. 125, 10. Grátis, uma boa tarde. Boa tarde. Vitor Mike, Quebec, chama a torre 118-95. 18-95, agradecido. Certo. 6-2-3, Chané, para o táxi, 144 a bordo, 3 horas e 40, Atena, Guarulhos. 1-4-4-3-40 Guarulhos, está livre o táxi, via parte 1 no Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, o altímetro no 0-3, chame a torre em 1895 para decolagem, tenha um bom dia. Parte 1 no Indy Alpha, 1895 a torre, graças, até a próxima. Autorizado decolagem, 190, objeto 7728. Vitor Mike Quebec, bom dia, continua a aproximação, pistão no 7. Airbus da TAN já passou o marcador externo, vai ser tráfego para o seu tráfego, é posto estabilizado por outro final de checada de fábrica, Quebec. Vai dar certinho, senhor, tá com o bicho à vista. Prosseguindo como número 2 para 197, agradecido, Mike Quebec. Passou em Índia Serra, tá baixado e travado, reduzido, TAN 3604. Motivo 37, o objeto já iniciou. Decolagem, vento 90 graus, 18 nós, 1013, agora liberação para 3604. 3604. E 3604, pouso autorizado, vento 90 graus, 18 nós. 90 com 18, tem livre pouso, 3604. 5728, decolado 06120, decimal 8, voyagem. 208, 5728, obrigado, bom dia. Yeah. Salvador, inicialmente no 040, afastando até 40 milhas para sobrevoo em Valença. Decola da cabeceira 17, com curva direita, subida da El até da El, após em coordenação com o controle, que opera em 120.8, e o transponder será o 0117. Cotege. Muito bom dia, Web 5728, cruzando 2.500, subida. Luca Caju. 350, vigilância, 5728. Cruzando 350, vigilância, 5728. 3216 autorizado, aliás, reporta estabilizado. Reportar estabilizado, 3216. Ciente, minha torre 1895 para acionamento, táxi, decolagem, bom voo. Beck, livre 97, baixou e travou lá na meia. Mundo 25 aliás e manter a pista 1-0. Ali manter. Ali Delta Echo, good morning. I don't have your flight plan yet. Could you please check the estimated out of block time? 3604, solo 08, direita 1219. 1219, 3, 604. Mundo 25, decolagem autorizada, 90 graus, 18 nós. Saulo, Saulo. Saulo, você mandou muito boa tarde. Bom dia ainda. Não, boa tarde. Tá 3604. Bom dia, o TAN 3604, está livre o táxi via Alfa e Juliette para o portão 05. Alfa e Juliette para o 05, TAN 3604. Maré com 1013. TAN 3191, chama Recife agora, 125 decimal. 125? 125 decimal 10. 1-2-5-10, obrigado, senhor. Tenha um bom sábado. Igualmente, obrigado. Estou em Quebec no solo 09-180. Parabéns, reporte, pisa livre, bate 4. Charlie Delta Echo, Salvador Ground. Okay, I've checked it here. Your flight plan is for 1500. So it's going to be here ready to copy about 30 minutes before that time. Maybe 1430, okay? Salvador, bom dia, Xaname. 2-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1- né, 213 alinhar e manter a pista 1-0. Ali mantendo 0-2, 1-3. 225, decolando a zona 0, controle 1, 2, 0, 3, 8, Bozete. Sobe 360, vigilância 2525. Luque Lima, prossiga. Sendo 0134, quilo Lima, 0134, sobe para inicialmente 3 mil pés.